Seção 10 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Ian Taquari. Antologia Brasileira. Coletânea em prosa e verso de escritores nacionais. Volume 1. Organizado por Eugênio Werneck. Ferreira de Araújo. Rio de Janeiro, 1848 a 1900. O Dr. José Ferreira de Souza Araújo, o mestre do jornalismo brasileiro, foi a mais perfeita e completa organização jornalística que tem produzido o Brasil. Tendo redigido vários jornais e colaborado em muitos outros, foi na Gazeta de Notícias que Ferreira de Araújo conquistou o belo nome que deixou. Com extraordinárias aptidões para a imprensa, reveladas desde moço, talento robusto e fino observador, Ferreira poderia, ele só, fazer todo o jornal, desde o reflectido e doutrinador artigo político até a crônica ligeira e leve ou folhetim alegre e despretensioso. Ele escrevia as coisas políticas, criteriosas crônicas, cheias de bom senso e elevação de vista, e colunas adiante na mesma folha, os macaquinhos no sótão, de Zé Telha, ou as balas de estalo, de Lulu Sênior, xistosos artiguetes de crítica inofensiva de costumes e tipos. Grande coração e grande alma, aberta a todas as ideias nobres e generosas. Foi ardente paladino da abolição e de todas as grandes ideias e reformas que se têm realizado no país. Ferreira de Araújo escreveu para o teatro peças originais, como Fagundes, comédia em três atos, e o arranjo, em três atos, Os Médicos. E traduziu outras peças teatrais, como A Baronesa e A Filha Única. Publicou uma tradução da obra Figuier, Depois da Morte. Era médico, formou-se aos 20 anos, e a sua tese, defendida com brilho, versou sobre o ponto da alimentação e das febres no Rio de Janeiro. Foi médico no hospital militar durante a Guerra do Paraguai. De Ferreira de Araújo, disse Quintino Bocaiúva, no momento célebre, que o ilustre redator da Gazeta de Notícias resumia em si os três espíritos dominantes do jornalismo francês: Émile de Girardin, Armand Carré e Júlio Janin. Ferreira de Araújo faleceu no dia 21 de agosto de 1900. Coração, de Ferreira de Araújo. Eu não sou o defensor do coração feminino, nem o seu justo e fiel intérprete. Em cousa de coração, feminino ou masculino, não importa, porque é sempre o mesmo músculo oco. Eu não defendo nem acuso, observo. É um teatro em que se representam todas as cenas, das mais trágicas às mais burlescas. É um manequim, a qual se acomodam todas as máscaras, a do tirano e a do hipócrita. É um instrumento em que todas as cordas vibram e que nem sempre anda afinado. Umas vezes, restrito e quieto, como altar em que só pode estar um santo. Outras vezes, amplo e bulhento, como a hospedaria em que entram caras novas todos os dias. E nada lhe altera a natureza, puro e sereno como o céu sem nuvens, negro e sombrio como a noite de tempestade. É sempre o mesmo coração humano. Fala uma língua em todas as nações se entende, mais de que ninguém pode fixar as regras. Aninha todas as virtudes e todos os vícios, tendo a moral sua, que o leva com igual impulso, pelo bem ou pelo mal, para o fim almejado, a satisfação do eu. Aquilo mesmo que se combinou chamar abnegação, sacrifício, é o egoísmo depurado, a quinta essência do gozo, que consiste em sofrer, para ter o prazer de evitar o sofrimento àquele a quem o coração se dedica. Eu creio que no coração humano há o germe de tudo o que há de bom e mal na natureza, o suco de todas as plantas, as que nutrem e as que matam, um pouco de todos os animais indistintamente, leões e cordeiros, o pelicano e o abutre, os que voam e os que se arrastam, as mariposas, que morrem na luz, e os micróbios, que nascem na podridão. Como estranhar que ele seja sublime e covarde, adorável e repugnante, heroicamente grande ou microscopicamente mesquinho? Ponho agora esta peça na máquina que se chama mulher, e admire-se que ela se adiante ou se atrase, se disfarça ou se arrebente, tenha convulsões e espasmos, suba ou desça, a perder de vista, para os astros ou para os charcos. Ao que lhe vem da natureza, acrescente-se o que lhe vem do mundo exterior. Recebe impressões e acomoda-as, umas para guardá-las com prazer, outras para guardar contra elas um sentimento de repulsão. Tudo isso o alerta, o agita, o comove, o traz em um estado elétrico, que facilita a sua tendência natural para ser capaz de tudo. Irei dar sentença sobre tal réu? Ser juiz com tal mordomo? Não, eu não sou o defensor do coração feminino, nem o seu justo e fiel intérprete. Procuro ler esse livro, que é como o céu, sempre o mesmo, mas sempre novo. Fim da seção 10. Gravado por Ian Taquari, Natal, Rio Grande do Norte.